Tango Índia Bravo, prossiga. Tráfico de colodão no 7, chamada Uzi Sunset, da Bianchi. Gente, confirme a radial saída. Azul 4076, chegada a mar e desaparando em nível de voo 080, ajuste 1-0 no Uno. 32340 Guarulhos. Confirme, Dalbê. 138. Gente, autorizado táxi via Índia, teu ponto de espera da pistão 1-0, quando lá chame turno em 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-1. Estado 1011, ponto de espera 1895, 6. 144, preparação para a final do procedimento EVS X-Ray, curva direita para o 055, reporte estabilizado. Direita 055, reporte estabilizado. São 3144, descendo para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4.44. Decolar o controle, chame agora o controle, 119.35, Bel Air, na chance. 119.35, tenha uma boa tarde, bom serviço, muito obrigado. 3290, pouso autorizado, cabeceira 10, ventona 50, Bel 89, cheque 3. Lima Pouso, 0, 3290, o tráfego da nossa direita aqui é a mesma altitude de 2 milhas, pode confirmar? Essa aeronave decolou na subida Instrumentos, não interfere com a sua aproximação, foi na subida Arbor, tá ok? Já tá com controle. Subida em ascensão para 2000, passando 2000 pés em ascensão para 080. 7, 3, 3, avisar. Oceanem 6330, desça para nível de voo 050, redução para 230 nós. Testa 050, reduz para 230, será 6330. Azul 4463, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. 251, 3395, Recife, resultado 463. Passaré 2230, ciente, livre de desvio. Patrulha para Torramé, X-Ray Delta Yankee, solicito lá na Prole Bridge, presente. X-Ray Delta Yankee, mantém inicialmente perfil de saída, aguarde coordenação no centro. Aguardando, Delta. TAM 3144, informa o tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, Charlie 402. O TAM 3144 não avisa o tráfego. Papatango Oscar Papá Golf, tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo 4000 pés, Airbus 320. Certo. Direito da jornada 3290, boa. 5367, aguarde coordenação com o centro. Guardado, obrigado. Azul 4076, desça para nível de voo 060. 6293, Alaska, né, 6213, a linha decola cabeceira 10, vento 150 graus 7 nós. A linha decola da 10, 62 graus 7 nós. Tango, Índia Bravo, autorizada em mar, litoral sul, altitude de 1000 pés, segue o corredor Axé, aciona 0137, controle 119 decimal 35, torre 119 decimal 95. Então, 3144. Sim, Titã 3144, mantenha 4 mil pés. Mantendo 4 mil. Salve, 3290, livra. 3290, pontão 8. Mantenha a Juliette. Tá, mantenha a Juliette, Alfa 3290. Então, Índia Bravo, coordenação com a torre para decolagem com o Pro Nordeste, chama agora 11895. Poderia pro o destino? Confio para o ideal para o destino, Oscar Papa Golf. 281. Só para o Paco, DOB 162. Autonomia 3 horas e 35 minutos. Alterna Galeão, Serra Brasil, Golf Lima. 1167, autorizado táxi via pátio, indo até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre. 118.95, ajuste 109. Via pátio, até contra 0, por lá do 1195, ajuste no 09, Globo 1167. Tank, solicito o Varmote, né? Papá, o meu X-Ray Delta Yankee, chame Centro Recife, 125 decimal 1. 25, ônibus, Delta Yankee. Oceania 330, Venezuela 5, 0 Central. Oceania 6330, autorizado descer para 4 mil pés, ajuste no 01. 4.6.6.3.0.0. Azul 4076, desça para nível de voo 050. Oceania 6203, decola 243, chama em controle 119.35. 6213, contato radar na decolagem, subir mantenha, 360, saída da El. 360, na saída da El, 6213. Oceania 6330, desça para 3 mil pés, ajuste no 011, autorizado final do procedimento, repasse estabilizado. Desce até 3.600, repassará estabilizado, galera, 7.210, Oceania 6330. Passarei 2230, desça para nível de voo 060, ajuste no 011, redução para 2009. 700 mais 1011, descendo para 060, passarei 2230. Controle 1.6213, pode voar da Elda, presente? Autorizar da Elda, Oceania 6213. Voando da Elda, 6213. Salvador, o botão ligou 1967, ponto esperando no zero, pronto. 2000. Autorizado 2000, repasse estabilizado, Oceania 6330. Repasse estabilizado, 6330. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 01. Papatango Oscar Papa Golf, tráfego superado, submantenha 080. 3144, na minha escuta. 3144 para mim, escuta. TAM 3144, passa a torre. TAM 3144, torre, 118.95. Ok. Salvador, muito bom dia, boa tarde, TAM 3144. 3144, ponto autorizado, cabeceira 10, vetor 140 graus, 9 nós, chegue 3. Vai pra lá. Livre pouso. Pode, pode. Salem 6330, complete final do procedimento ILS-X3, torre 118.95. Vento 95, tá 370. Azul 4076, atualizado final do procedimento ILS-X3, rapaz estabilizado. Desastre estabilizado. 6330, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. 6330. 30. Paulo Salvador, cordial, boa tarde, é o 35447, cliente da Mike, quando possível para cobrir barreiras, conforme repetitivo da empresa. Cliente 35447, aguarde para a cobrir. Eu escuto 35447. 67, não me escuta? Escutou 67. Afirmativo, me informe, senhor, que a gente está com uma sequência um pouco grande de pousos para a cabeceira no 7, e eu vou, o no 0, corrigindo, eu vou tentar encaixar o senhor entre alguns pousos, tá ok? Gostaria de saber se o senhor tem condições de alinhar e decolar sem parada, assim que é autorizado por mim. Afirmativo, imediatamente, assim que é autorizado, o 167. Seguinte, o 167, aguarde mais alguns instantes para a sua decolagem. Aguardo. Então, 3144, solo ao 47, direito no 219. Direito no 219, para 3144. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 10, da primeira curva pela esquerda, saída Momo, após direto, aciona 5137, controle 119.35. Zero, cinco, zero, ajuste na 091. 447, copiou? Ok, senhora. O 200-200 autorizado para a vitória da conquista, colando a 10 com curva esquerda na saída Momo. Após Momo direto, 5137 transponder o controle 193554 no 47. Triple 5447 confirmando barreiras. Flex final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 18954. Protegimento correto, chama para puxa e acionamento. Chama, puxa e acionamento, 5447. Fala, Salvador, boa tarde, tá 3144. Um a zero, tá ok? Próxima, Lauro de Freitas. Alfa, portão 04, tá 3144. Informe fora do solo, tá ruim, Gabriel, vamos? Estimado de pouso. Na final, de 7 minutos. Azul 4776, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, se escuta. Está fora do solo, Tamo de Abrava. Chamativo informe Lauro de Freitas. Lauro, reportará, Tamo de Abrava. Charlie Alfa Tango, confirme pátio. Ok, então no 167, ali mantém a princípio, agilizando suas manobras. Agilizando, ali mantém o 0, o 167. Funciona 6330, solo 49, libera direito, chave solo 121, décimo 9, possível agilizando. 2 a 9, 6330. Azul 4076, continua em aproximação, informa apenas a rolagem no tráfego da Gol, em breve, logo após autorizar aí seu pouso, o Azul 4076. 6076. Está na vertical de Lauro, Tamo de Abrava. Tamo de Abrava, ciente, mantém a vertical de Lauro, mantém esse setor, aguardando autorização para o cruzamento, ok? Informa algumas decolagens agora para 1-0. Ok, o sentido que eu irei, senhorita, é do sentido nordeste da torre, do lado de cá de Lauro, onde que eu estou mesmo, não? Gol no 67, autorizado decolagem, cabeceira 10, dentro no 20 graus, 1 de nós. Esse ano, gol no 67. Então, Índia Bravo, tá ok. Então, mantendo esse setor, tá autorizado, sem interferir com o eixo de decolagem e de pouso, tá ok? Já tô visual com o seu tráfego. Sem interferir com a decolagem e pouso, o Índia Bravo vai permanecer lá. E assim que Sua visual, lá chamar a senhora. Ok, para o retorno, seu vexame, caso queira prosseguir para Veracruz também, ok? Manter esse setor e sem interferir, confirmando novamente aqui para a gente, para a segurança dos tráficos, sem interferir com o eixo de pouso e decolagem. Ok, sem interferir, o Cabo de Abraço já está na sua escuta permanente. Quatro lugares 7.000, informa o tráfego na sua esquerda, no helicóptero, mantendo 500 pés nesse momento, não vai interferir com o seu povo. Informa agora a pista livre, tem livre povo, cabeceira 1-0, vento 2-0 graus, 1 de nós. Quem é tiver não está visual, 4-0-7-0. Axé, chame torre 1-1-8-9-5. Gol 1-1-6-7, decolado 5-1, chame controle 1-1-9-35, bom voo. 1-1-9-35, 1-1-6-7. Confirme, por gentileza. Informação em curso é Mike, aguarde para a cópia. Vou tentar na bata, é isso? Autorizada, tem interdição na bata, chame lá para decolagem, a gente arrasa, tá bom? Tá arrasada na decolagem, subi e mantenha. 360, saída da El. Subi e mantenha 360, saída da El, 1-1-6-7. Vai dar 2-2-3-0. Dá pra ver, chame pista descida para ingresso nos corredores. Papatango 9 Bianchi, Mike, desça para 1.000 pés. Ajuste na 0-1. 1.000 pés. Vai ver que mais. 1-7, o nível 360. Decola da 1-0, com a primeira curva pela direita, saída na árvore. Transição elétrica, acera 5-1-3-4. Controle 1-1-9-35. Passada 2230, apenas para informação de tráfego, nesse momento decola da cabeceira 17, o helicóptero que vai prosseguir via litoral sul, não interfere com sua aproximação. O passada 2230 tem livre pouso cabeceira 10, dentro do 20 graus, 10 nós, cheque 3 pontos. Baixar travado, livre pouso 107 do tráfego, passada 2230. Charlie Alfa Tango decola da 53, agora com controle em 119.35. 935, grava da regressa. Pegue para o 07, pô. Afirmo, portão 07. Obrigado. Mantenha-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés. Foi autorizado o corredor AXE, no meu pé, para Veracruz, Ceará. Autorizado, corredor AXE, no meu pé, Charlie Alfa Tango. O no meu pé, o corredor AXE, Tango, Veracruz. Gente, o portão 02. Juliette 02406. Em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi Gol 1867. Papatango 96, que mais que está fazendo algum desvio? Autorizado, vai conseguir ver a litoral, tá, não dá pra sobrevoar aqui não, na região, tá tendo sobrevoo de aeromodelismo, vou seguir para Veracruz, xerife. Tá ok, pode prosseguir via linha do litoral e vai me chamar para o cruzamento da 22, ok? Não está autorizado o cruzamento, você vai me chamar para o cruzamento, ok? Chamará para o cruzamento, não está autorizado, tá ciente, o trâmite de abraço, chamará para o cruzamento, o trâmite de abraço. Lima 227, desça para 2000 pés, permaneça ajuste no 091, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2511, reporte estabilizado X-Ray, 227. Passares 2230, salão 55, direito no 219. 219, bom trabalho. Hotel Juliette, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Fiscal de buraquinho, senhora, aguardando autorização para cruzamento da 1028. Salve já Bravo, autorizado o cruzamento da cabeceira 28, pode prosseguir via linha do litoral mesmo, chama para o cruzamento da sinal da 35. Chama lá para o cruzamento da 35, Salve já Bravo. Papagolf, serviço radar terminado, 53 milhas oeste do VOR Salvador, mantém o nível de voo 080 e chama o centro Recife. 126.0, alterna 128.8. Bom voo. Passaro 2230, autorizado ingresso na Juliette, remota 0343. Remota pátio 3, o passarinho 2230. Família Bravo, autorizado o cruzamento da sinal da 35, aguarde a transferência das comunicações para o controle. Autorizado 35, aguardando transferência, Família Bravo. Para o táxi do gol 1867, 114 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Gol 1867, autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera, na pista 10, quando lá chama o torre 118 decimal 95, ajuste na 09. Autorizado táxi, pátio Índia, ponto de espera 280, 895, corrijo e o ajuste 109, gol 1867. Bom dia, Serra Bravo, Quebec Vitor, qual o nível que vai prosseguir? 80, tá ok. Livre acionamento, chama para decolagem, Guardião 08. Torre, 118, decimal 95. 295, obrigado. Gol no 167, centro Recife 125, decimal 1. 125, 1, gol 1167. São Luís é Bravo, agora com controle 119.35. 119.35, obrigado, tá regra. No Motel Juliette, apenas para informação, acabou de decolar, de cruzar um tráfego aqui, mantendo 1.000 pés, está prosseguindo via Litoral Sul, não vai interferir com essa decolagem. Já está pronto para a decolagem, no Motel Juliette. Autorizada a decolagem Lima, Hotel Juliette. Vento no 40 graus, 1-2-2. Lima, Hotel Juliette. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axel, não vê o pé. Tango Índia Bravo, senhorita. Autorizado 500 pés. 500 intenções TGL em Vera Cruz, senhora, no treinamento. Sim, Tango Índia Bravo. subir na subida Arbo após direto Vitória da Conquista, com a primeira curva à direita, o transponder para padrão e o controle em 19:35. Correto, guardião, chame na taxi Oscar para ingresso. Lima, Hotel Juliette, decolado alto 1600, informa o código 5063, 5063, vai chamar agora o controle em 1935. 5635, 1935, uma tarde ótima. Gente, aguarde para a cobra. Papatango Lima, Hotel Juliette, o senhor código transponder. Chama, caralho, tô pegando tudo. 0263. 0263, vamos atrás Patango Lima, Hotel Juliette, mantém o perfil de saída. Subi, mantenha 200. Saída Momo. 200, Mata, Lima, Hotel Juliette. Patango Lima, Hotel Juliette, por gentileza, 0563, 5063. 5063. Polo 227, solo 02, direito no 219. 219, obrigado. Juliette Bravo Delta, autorizado Boipeba, rota direta, decola da 17, a primeira curva pela direita, segue corredor Axé. Altitude de 1000 pés, aciona, aguarde para a confirmação do transponder. Solo no ponto 227. 1227, continue táxi via Alfa, reporte frente da Juliette. Alfa, frente da Juliette, ó. Solo Salvador, 5447, está abrindo para pushback, acionamento. Guarde, guarde, guarde, lá pro destino, com ela 300. Lima, Hotel Juliette, autorizado direto ao destino. Autorizado, pro lado. Então, 3216, aciona identificação, chega na mar e desça para nível de voo 080. Ajuste no 01. Juliette Bravo Delta, confirmando transponder 5055. O 867 decolado ao 04, chama o controle 119, decimal 35. Tá, 358. Bravo Delta, chama a torre 1895 para prosseguir, tem um bom voo. Fala Salvador, boa tarde. É o TAM, 3193. 3193, só um instantinho. Sim. 660, sai da árvore, Alefa. 0, por ele, tá, 360, mas boa noite, né? 1-1, autorizado em Grande Juliette. Juliette, pro 1-1-7. Estou confirmando, vai seguir o follow me. Afirmativo no 227 para o portão 11. Ok, a gente está abrindo. Só considere o no 227. Confirme? Afirmativo, se considera a informação anterior, está autorizado a seguir o follow. Segundos, já te libero. O avião 08, mais 30 segundos apenas. Número 35447, o PLB 3434, com 5 horas de autonomia, alternando Serra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros. Visual com campo. Falta uma cautela visual, e aí que Mike? 11 ajuste. Pátio Índia, no ponto espera, estou em 18895, muito obrigado, Tenente Estado 5447. Região 08, autorizado a decolagem em cabeceira 17, vento no 40 graus, 10 nós. Aí é o Leda Bridge, o número 1 para a copa agora. Cópia. Assim. Galeão, 360, rota do plano de voo. Decola 10, direita. Dael Leda Bridge. Tapezulu 10, SMAP, direto Lúbito, após conforto. Controle 119.35, aciona 5142. 360, autorizado conforme rota. Decola da pista 10, curva direita. Dael Leda Bridge. Tapezulu 10, SMAP Lúbito. 119.35, controle 5142 ao transponder. Chama pronto, puxa acionar 3193. Tá, obrigado. Paulo Salvador 3605, cliente na informação Mike. Autorização de tráfego para São Paulo com o Goiânia. 3605, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, TAM 3605, com Goiânia 360, rota do plano de voo. Decola pista 10 com curva direita, Dael Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Zulu no meia, Bravo até o Zulu, após conforme. Controle 1-1935, se aciona 5126. Autorizado nível de voo 360, conforme o plano, decolada 10, primeira direita, saída Dael Leda Bridge, após Bridge, Zulu no meia, THZ, DCC. Controle 11935, transponder 5126. 5447, aeroporto da 10. 5447, a linda, fala cabeceira 10, entra no 30 graus, 99. Avaliar e decolar 5447. Guardião 08, contato radar, saída árvore, sube e mantenha, 3 mil pés. Sim, a gente vai subir e manter para 3 mil na árvore, o Guardião 08. Controle, Lavan Bianchi Mike, fala pelo rotatório, já está visual para o Lavan Bianchi Mike, sim, para ingresso no circuito Chame Torre 118, decimal 95. 95, grato. Guarda-costa, é para 08. Rotatória do Novembro, Mike. Fala pela rotatória visual. Novembro, Mike, autorizado final do 07, fala final de 2 milhas. Fala final, fala 2 milhas, Mike. 5447, decolada agora ao 01, chame controle 11935. 1935, muito obrigado, excelente lado, 5447. Autorizado AMAN. Oxanã 6395. Controle Salvador 5447 da Trip decolada na sua escuta na saída Palma. Trip 5447, contato radar na decolada, sub mantenha 200 saída Momo. 200, tá livre das restrições, senhora, de 15 milhas? Mantém inicialmente perfil de saída, Trip 5447. Gente, mas não consegue cumprir, senhora, 15 milhas, a 110. Trip 5447, livre da restrição. Livre, 5447. Para descer, TAM 32 no meio. TAM 32 no meio, desça para 4 mil pés. Permanece o ajuste no 09. 4 mil, 1 0 TAM 32 no meio, tráfego 1 hora, 16 milhas, rumo oeste, passando 2 mil para 3 mil pés, Charlie 208. Guardião 08, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passando 4 mil para, passando 5 mil para 4 mil pés, Airbus 320. Temos o tráfego de que é, senhora, grata. Gol no 867, chame Centro Recife, no 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 6088, no 867, boa tarde. Boa tarde. Trip 5240, desça para nível de voo 050. Para o 050, 5240. Lembrei aqui, Mike avistado, ponto autorizado, capiteiro 97, venta no 50 grau, 10. Autorizado, ponto 97, lembrei aqui, Mike. Protegimento correto, mapa. Trip 5240, redução para 2009, número 2 na aproximação. Tráfego que o pré-7, 7 milhas, mantém 220 de grau, speed Airbus 320. Ciente, Trip 5240. Não vai dar. Eu tô visual com o cara, mano. Tá 32 no meio. Sim, tá 32 no meio. Meia 2 no 3, confirma. Trip 5240, detonação para sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limitado pelo localizador. 035, limitado pelo localizador, trip 5240. Track, reposte liberando a pista. Bravo Delta, autorizando ingresso na pista 17, reposte alinhado e pronto. Fique apenas atento ao tráfego que acabou de pousar e tá fazendo o back track e vai prosseguir para o pátio 4. 395. Bom, obrigado, né, 395. Então, 32 no meia, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reposta autorizado. Gente, tá descendo, tá 32 no meia. Trip 5240, redução para 1.709. 5240 para 1.709. Descendo para 3.000 pés, trip 5240. Reduzindo, descendo para 3.000 pés, 5240. Padrão 08, prossiga. Mantenha 080, guardião 08. Estabilizado, TAM 32 no meia. TAM 32 no meia, complete final de procedimento, sobre torre 118, décima 95. Corre agora, TAM 32 no meia. Uniforme, Mike, uniforme, mantenha escuta. Trip 5240, reassuma a navegação, vai na approach Duna, desça para 2.000 pés, autorizado para o procedimento, reposto autorizado. E na navegação na approach Duna, 5240. Papatango Lima, Hotel Juliette, chame centro Recife, 126, décima 85. Jutan, 32 no meia. Juliette, Bravo Delta, tem condições de alinhar, decolar de imediato para evitar a espera do tráfego que pousa na 10? Juliette, Bravo Delta, alinhar, tem livre decolagem, vento no 50 graus, 10 nós. Ajuste na 091. Juliette, cruzamento correto, 2 após, pelo meditado, torre 118, 95, 18, vento no 091. Ocean é 6141, stand by. Papá Romeo, Mike, Eco, Juliette, mantenha-se condições visuais. Voe direto, rotatória, reposte para descida, ajuste na 091. Controle Salvador, trip 5240, está livre, 2.000 pés? Trip 5240, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reposte estabilizado. Sente como interceptando, 5240. 7 Bravo Delta, decolado, 119, chame controle, 11935. 11935, grato, Bravo Delta, até daqui a pouco. 11 para 3.000 pés, 6391. Oceané 6141, bom for arrival, 10-7 level 050, Kenichi 1011. Patango Juliette Bravo Delta, quanto o perfil de saída? Saída de 2 e 30 no Axé, quando torcer 2 e 500, direto saída do contato, Bravo Delta. A posição vermelha. Está autorizado a missão plantada, são 3605. Tem um ataque, 3605. Juliette Bravo Delta, autorizar 2.500 direto no destino. 2.500 direto para a portal, Juliette Bravo Delta. Trip 5240, redução para a velocidade de aproximação, chame torre, 118, decimal 95. Reduzindo, chama 118.15, obrigado. 118.95, trip 5240. 18.95, obrigado. Oceano 6315, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste autorizado, final do procedimento, reposto estabilizado. 2 a 10, autorizado, procedimento repórter estabilizado, 6315. Isso será o 5163. Papá Romeu Mike Eco Juliette, desça para o 1500, ajuste na 011. Salvador, tá 3. 3, 2, não vem a botar. Você tá na minha, escuta. Mas o Juliette. Alfa da Juliette, tá 3, 2, não vem. Escuta. Salvador, trip 5240, final trem baixado, travado. Livre voo do trip, vento no 30 graus, 9 graus. 5240. Antes da taxa Juliette, o TAN 3, 2 no meio. Gente, mantém a posição da Juliette, 3, 2 no meio. Mantém a da Juliette, TAN 3, 2 no meio. Será 63, 95, estabilizado, visual com campo. Gente, com faixa de aproximação, torre 1 no 895. 895, 6395. 393, autorizado o taxi, ainda funciona no 0, 1895, ajuste no 011. E 11, na direita, no ponto de espera, 295. Então, 32 no meio, ingresso Juliette, posição 01, fica atento, depois da companhia, iniciando o taxi. Juliette 01, observando a base, 32 no meio. 240, falou 24, direito, no 219. Autorizado, missão pronta. Sim, bro, boa tarde. Minha 315, pontos autorizados, capoeira 10, vento no 30 graus 10, não cheque 3. Ok, meu passará para embaixado, minha 315. 0089, estamos confirmando, missão pronta para o pushback. Confirmando, o trip vai pro 43. Ah, viu, o trip 5240. Salvador, 3605, se autorizado o táxi, é parte 1, na Tocha Índia, posição 10, torre 1895, posição altímetro 011. Táxi, é parte 1, no Índia. 30, chegada Mari. Vai ficar sempre lá, pois já está iniciando o táxi após ingresso de leste, posição 05243, que atentou sinalizador, 35240. 7, posição é a 05, vai ficar atento ao Airbus da TAM. Sim, Pátio Índia, 1895, ponto de espera. Qual o meu uniforme, Mike Uniforme, decoração para sequenciamento, complete curva esquerda para o 360, limite nessa praia, radial 280, bizarra de Salvador. A praia 360, por a norte, limitado pela 280. Direita 29, meia 39. Necessário nível 120 e aguarde para continuar na descida. Olha, se forma o tráfego, 1 hora, 12 milhas, 1 centena em descida com rumo, 9, rumo norte e um Bravo Eco 9 mil. Autorizado 89, autorizado o pushback no chão contact. Autorizado até 3193. Autorizado o teste via Alfa, me reporta o Angelete. Via Alfa, reporta o Angelete, minha 3-1-0. Xenemia 3-2-0, desça para o nível 1-1-0. 1-1-0, Xenemia 3-2-0. Pronto, no ponto, espera o 3-6-0. 3-6-0, fica ali mantendo, pista na Vera. Temos aqui um King Air. Afirmativo. Should I stick to 5-1-22-1000 feet at Timus, clear the ILS X-ray finals, runway 1-0, botch, all fine, stable. And 2000 feet, the ILS X-ray, runway 1-0, report established, Chinese 6-1-4-1. Oshama 6320, autorizada Pro de Duna. Autorizada Pro de Duna, 6320. Boa tarde, Altan 3193. Altan 3193, contato radar na decolagem, saída da El, para o nível 360. Nada El para o 360, Altan 3193. Trip 5447, Unicentro Recife, 2685, alterna 13365. 2853365 graus. Veículo 29, 1935, bom voo. 050. 050, 6320, obrigado. Tranquilo, rapaz, senhora, pronto, terceiro na 7. Posição 0371, após que o azul inicial parque está autorizado, DS, posição 0371. Abre complete curva direita para o 020, permanece o limite. Toma 363, não tem. Alfa Romeo Uniforme, Mike Uniforme, completa a direita para o 040. Chama 6320, desce para 2000 pés, autorizado LS, XAI, capturando 0, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, autorizado LS, pistona 0, chama 6320. Guardião 08, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. Correção Guardião 08, frequência 1260, alterna 288. Salvador, boa, tá 3605, decolou no perfil da EL. Guardião 08, copiou a correção da frequência? 360, alterna 1288. 230, está autorizado para tiver que sair mesmo, me chama para um táxi. São 3605, contato radar na decolagem, altera nível 360, saída da EL. Vindo para 36, saída da EL, 3605. 50 graus, 9. Sente frequência livre no próximo setor informar, Romilete Bravo Delta. Establish localizer, X-ray, 10, Nijil, Chanel 6, mano, fala. Chamei a segunda, só um ano, contact power 118-95. 118-95, só um ano. Chamei a segunda, só um ano. Nove para o táxi com 120 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna, galhão. Fórmula 4089, está autorizado o táxi de Índia, ponte para 10, torre 1895, agente altímetro no 0, no 0, bom voo. Na 2. Chamei 3103, restrito 320 pelo centro Recife. Uniforme, máquina uniforme, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, uniforme, máquina uniforme. Máquina Eco Juliette, vem na planta rotatória. Papá Romeu, Máquina Eco Juliette, controle. Boeing, R2 da Avianca, Lima, tem pistão 0. 1-0, curva direita, saída da EL, transição laser para voa bridge. Piloto 1-0, após desmata, após awake, após maricá, após interceptor Pedro 44 e após conforme rota. Controle Salvador, apelo 119-35, transponder 5174. 3-2-0-5, autorizado Guarulhos, nível 3-4-0, escola da pista 1-0, curva de 1-0.